Apocalipse de Jesus para os simples de coração, que se encontram em todas as camadas sociais, em todas as religiões, ideologias, em todas as raças e mestiçagens. Porque em toda parte estão aqueles que formarão no rebanho único de Cristo Jesus. Vamos abrir o primeiro volume de um livro que tem justamente esse nome, Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Página 100. Capítulo 16, versículos 10 e 11, o quinto flagelo. E derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da intensa dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Mas não se arrependeram de suas obras. Recorro aqui à palavra de Estevão, naquele discurso inflamado que ele fez antes de tornar-se o primeiro mártir do cristianismo. Estevão Gesiel, o verdadeiro nome dele era Gesiel, irmão de Abigail, a noiva do apóstolo São Paulo, e que foi lapidado diante de São Paulo, que nada fez para salvá-lo. Paulo não sabia que Estevão seria seu cunhado, mas isso não justifica nada, porque não era possível que ele assistisse à morte de um ser, de um jovem ali à sua frente. Ainda tomou conta das vestimentas dos carrascos. Não se surpreenda, meu irmão ou minha irmã, se eu lhe disser que às vezes entre os irmãos ateus encontramos gente de espírito religioso verdadeiro e não encontramos no meio de gente que tem religião. Aliás, no caso, como verniz, não é? Que religião é para tornar as criaturas melhores. Mas o que disse Estevão? Ó homens de dura cerviz, incircuncisos de ouvidos e coração, que sempre resistis ao Espírito Santo. Porque eu me lembrei de Estevão pelo seguinte, olha, vejam só. E derramou o quinto anjo, a sua taça, sobre o trono da besta, quer dizer, o planeta Terra, né? Até que Jesus volte, cujo reino se tornou em trevas. Sim, a que se faz, a que se paga. A besta que é treva. Então ela recebe treva. E aí se perde. E os homens remordiam as línguas por causa da intensa dor que sofriam. Não é somente dor física. É também por verem falir todos os seus planos de domínio das multidões, das coletividades. Se remoem de dor, porque não querem perder a hegemonia sobre as massas. E ao invés de se arrependerem portanto evoluírem, abrir um caminho novo, ainda como está no versículo 11 do capítulo 16 do Apocalipse de Jesus segundo São João, publicado aqui na página 100 do primeiro volume de O Apocalipse de Jesus para os simples de coração, ao invés de se arrependerem e evoluírem, que fazem? Blasfemam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não se arrependeram de suas obras. Então merecem essa palavra de Estevão. Homens de dura cerviz, incircuncisos, de ouvido e coração, que sempre resistis ao Espírito Santo. Quer dizer, resistem à sua própria felicidade. Porque um dia chegarão àquela amplitude dos espíritos que merecem constituir essas falanges gloriosas que formam o Espírito Santo. Pai, Deus. Filho, Cristo Jesus, Espírito Santo, o secretariado desses dois magníficos do universo. Os espíritos mais evoluídos só querem o bem das criaturas. É difícil você querer salvar quem não quer. Aí vem o professor sofrimento. Aí vem a ceifa, a vindima. Eu recorro aqui ao capítulo 14. A ceifa, a vindima. E tornei a olhar, página 93. No mesmo volume, primeiro, do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. E tornei a olhar, eis uma nuvem branca, e alguém sentado sobre ela que se parecia com o Filho de Deus, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, santuário de Deus, onde se encontra o trono de Deus, projeção na terra, templo da boa vontade, da religião de Deus em Brasília. Não é pretensão da minha parte. É porque sendo um templo de Deus, projeção do templo de Deus, projeção na terra, é para todas as criaturas que queiram adorá-lo e para todas as criaturas que mesmo sem ter crença religiosa ou mais, sendo ateias, todas as criaturas que queiram ser ateias ou materialistas, lá encontram um ambiente fraterno para se encontrarem consigo mesmas. E, portanto, com Deus, porque nós somos o templo do Deus vivo. Dentro de nós é que se encontra a nossa liberdade ou o nosso cativeiro, a nossa desgraça ou a nossa glória. E outro anjo, versículo 15, capítulo 14, página 93. E outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma tua foice aguda e ceifa, pois chegou a hora de ceifar visto que a seara da terra está madura. Se está madura e você não ceifar, o que, que acontece com os frutos? Apodrecem. O que, que acontece com legumes se você não colher? A verdura, se você não colher, vai apodrecer e vai secar. Então, isso é um ato necessário à evolução. É até um ato de caridade. Então, o anjo que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e toda a terra foi ceifada. Então, a ceifa vem da parte de Deus, a ordem, através de um anjo. E esse anjo fala a outro anjo, tão elevado, está sobre a nuvem branca, que se parece com o Filho de Deus, Jesus, o Filho Unigênito. Já expliquei essa questão de Filho Unigênito. Não é que os outros, nós não sejamos um dia. É que Jesus evoluiu tanto a ponto de se tornar-se um com Deus e ter todas aquelas prerrogativas do Pai Celestial, do Deus Total. Se é um, ganhou aquilo que alguns dizem privilégio do Cristo. Não é privilégio, ele conseguiu com o sofrimento. E tem esse anjo na cabeça, uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Então Jesus obedecendo a um anjo que trouxe uma ordem do Pai Celestial. Olha Jesus dando a lição aí. Só pode mandar quem sabe obedecer. O anjo que sai do santuário de Deus e grita em grande voz, hein? É um embaixador dos poderes superiores, de um poder que está acima da terra e traz a ordem do Deus total para o Deus do planeta Terra, Jesus, que está no desempenho da sua missão com toda a força, fez que está assentado em uma nuvem, quer dizer, sobre todas as criaturas terrenas e espirituais, que a humanidade que Jesus comanda, não é somente de nós, espíritos reencarnados, é também dos espíritos fora da carne. Da carne, como conhecemos, perecível, essa matéria condensada. São bilhões e bilhões de espíritos que estão em volta do planeta Terra e Jesus os conduz. Nós seremos também o dia que voltarmos para lá. Porque nós somos espíritos revestidos pela carne. Não é o ser humano que possui o espírito. É o espírito que possui nosso corpo. O corpo que depois abandona. Ou é a roupa que manda no homem que a veste, ou na mulher que a veste. A carne que forma o homem é apenas a vestimenta do espírito. Então Jesus vai ceifar, senão os frutos vão apodrecer. Aí vem o julgamento, mas vamos lá. Eu disse aqui também que o Apocalipse se encontra, por ser revelação, em todo o texto sagrado da Bíblia, na parte divina, que é a profecia. Diz o Apocalipse, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, eu peço aqui a Bíblia Sagrada, cadê minha Bíblia? Está aqui. E vamos abrir no profeta Joel. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurado. Até eu vou ler alguma coisa que já escrevi sobre a restauração de Israel. Mas eu vou logo recorrer ao versículo 13, se não me engano é o 13. Ah, sim. E vejam aqui, eu disse que o texto, o Apocalipse, por ser revelação, se encontra em toda a Bíblia. Que a Bíblia Sagrada não é formada por livros que nada têm a ver um com o outro, não. Todos eles têm uma ligação, tudo é entrelaçado na palavra de Deus. Para que nós não nos percamos. Lançai a foice. Profeta Joel, capítulo 3, versículo 13 em diante. Porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Bom, no, na ceifa e na vindima, vocês veem que o sangue está aqui, ó. Apocalipse de Jesus, capítulo 14. Versículo 17 a 20. Bom, nós vimos na ceifa que saiu de lá um anjo do santuário de Deus, deu a ordem àquele anjo, semelhante ao Filho de Deus, que tem na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice aguda e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra está madura. Então o anjo, que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Aí vem a vindima, e nós vamos ver a palavra lagar sair aqui outra vez, ficar pleno o lagar de sangue, e vai alcançar uma quantidade imensa. Então, versículos 17 a 20. Apocalipse de Jesus, capítulo 14, página 93, do livro Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Então, saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, e tendo ele também uma foice aguda. Ainda saiu do altar outro anjo, que tem poder sobre o fogo. Olha aí, já vimos um anjo com poder sobre a água, um anjo com poder sobre o fogo. São todos espíritos que têm missão dada por Jesus Cristo na terra para eles cumprirem. O planeta não está abandonado. A homem é o leme, e é Jesus, o Filho de Deus. E falou com voz potente ao que tem a foice aguda, dizendo: toma tua foice aguda e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Vocês sabem, eu já disse aqui, que nem os frutos podres se perdem com a ceifa, né? Seria descaridade permiti-los no tronco, na terra, porque apodreceriam, secariam. Tirariam seiva do tronco. E quando o fruto podre cai, até ele tem um serviço a cumprir na seara de Deus. Porque da sua podridão saem as sementes que reconstituem o pomar, a floresta, a natureza toda. Já disse um filósofo, Lavoisier, ele diz o seguinte: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é perfeitamente estabelecido dentro da lei divina. Mas vamos lá. Lançai a foice, profeta Joel, capítulo 3, versículo 13 em diante. Porque já está madura a seara, vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Não é Deus que se diverte punindo a humanidade, não, é porque a malícia é grande. Eu acho engraçado isso, certos camaradas, né? Que vivem a querer censurar Deus em tudo, como se Deus fosse perverso. E reclamam quando a violência cresce no mundo. E exigem que a lei se cumpra para proteger suas famílias. Pois a lei de Deus tem que se cumprir para proteger a humanidade inteira. Como é que você quer justiça na terra, proteger sua família, e se vira contra a justiça de Deus, que é para proteger sua família e você também? Versículos 14 em diante, 14, 15, vamos lá. Multidões, multidões no vale da decisão. Armagedom, Megido, Magedo. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Já expliquei. Imaginem vocês que no vale de Megido. Ah, Magedo. De lá caberia toda a humanidade. Porque o Armagedom hoje se cumprirá sobre o planeta, será planetário. Multidões e multidões. Ah, mas o Joel falou isso há tanto tempo, ó Paiva. Sim, mas o Joel falou para gerações. Houve muitos juízos. Só que agora, toda essa profecia se junta ao Apocalipse, que vivemos o juízo final. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor gritará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e as terras tremerão, o planeta Terra, hein? Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Vocês sabem que Jesus participará da última batalha, como disse muito bem o irmão Zaru, já expliquei isso. Eu até expliquei por que Jesus estará presente na última batalha, a batalha de Jerusalém. Mas Jerusalém aí é a celestial que vem descendo. Israel está sendo realmente reconstituído. Eu escrevi sobre a restauração de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Esses estranhos se tornaram estranhos. Somos nós que criamos privilégio ou punição para nós. Se não falam tanto em livre-arbítrio, existe. Mas não para destruir a criação divina. Também quem erra não se perde para todo sempre. O inferno é eterno, me perdoe os irmãos que acreditam nele. E muitos desses que acreditam são gente pura. O inferno eterno é uma balela. A reencarnação é mais fraterna. Porque no inferno eterno você não pode quitar-se dos seus erros. Mas na reencarnação você pode sim redimir-se, pagando o que fez. Tem que usar essa linguagem. Inclusive a reencarnação não é a ação punitiva de Deus. É a oportunidade que Deus nos dá para nos redimirmos. Mas é que a humanidade é tão criminosa que só vê a lei divina como punição. Deus não fica com uma chibata para nos ferir. Ele não quer ver sangue, não é vampiro, não é monstro. Nós é que nos ferimos quando infligimos a sua lei. E graças a Deus que a lei divina, senão seria o tormento geral para a humanidade, porque estaríamos nas mãos dos espíritos inferiores. Deus, a lei divina, pune a nossa inferioridade. Quanto a Jerusalém, é que está claro desde Joel, aquela passagem que João transmitiria, pois recebeu do Cristo, que recebeu de Deus através de um anjo. Alguns acham que o anjo é João Batista, transmitindo a João Evangelista a mensagem. Está aqui em Joel, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Na Jerusalém celestial não entrarão os cães, nem os fornicadores ou fornicários, nem os adúlteros ou adúlteras, nem os mentirosos, os enganadores, os que destroem a terra e que serão punidos, conforme a visão do profeta Isaías. Mas só não entrará na Jerusalém celestial quem não quiser. Quem acha que até Jesus, quando diz amai-vos uns aos outros como eu vos amei, está querendo impor alguma coisa. Já citei num programa a passagem do Evangelho, quando os apóstolos queriam, diante da perseguição que Jesus sofria, pedir a Deus que descesse fogo do céu para consumir aqueles miseráveis. Jesus disse, não. Se eu quisesse, teria pedido ao Pai, ele mandaria legiões da milícia celeste para me protegerem. Mas que Jesus não quer impor nada. Ele quer que a criatura aprenda. 2 milênios, o novo mandamento do Cristo esteve aí, ninguém entendeu nem leu. Confundia com a regra áurea de Moisés, amar o teu próximo como a ti mesmo. quando na regra áurea o ser humano ama o ser humano com o amor do ser humano, e no novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei, o ser humano, como explicou tão bem o irmão Zarur, ama o ser humano com o amor de Jesus. Isso é um progresso tremendo. Mas aí vem a restauração de Israel, não dá mais hoje. Leve em conta o Apocalipse tem a ver com os profetas, é tudo um traçado que vem de Deus. É a unidade na diversidade. Vários profetas falando a linguagem divina conforme a sua capacidade de transmitir a linguagem divina. Os profetas não eram super-homens, não. Explica o irmão Zarur muito bem. Jeremias quis fugir da missão, mas eu, Senhor, um pecador? Deus, então, teria dito numa linguagem que nós possamos entender. Jeremias, acalma-te, eu conheço os teus pecados. Tu és meu filho, eu conheço. Mas quem vai falar sou eu e não tu. Mas que Jeremias já tinha condições, apesar de ter lá seus defeitos, né, para ser um médium de Deus, e como profetizou Jeremias, e como também lamentou as desgraças da humanidade, que se desgraça a si mesma. Não é Deus quem pune a humanidade, é a humanidade que se pune. Como diz o velho Zarur, na mensagem do amor universal ou na proclamação da boa vontade, cada ser humano pode transformar sua vida com boa vontade. Você riu porque pensa que boa vontade é boa intenção. Boa vontade é vontade firme, vontade decidida, vontade iluminada que sabe construir a sua vida. Agora, se quer perder a sua vida, o problema é seu. Eu sou chato? Sim, sou. Mas eu fico aqui te alertando. Eu sou seu amigo. Nem o conheço, meu irmão, nem a conheço, minha irmã. Mas estou preocupado com vocês. E a pouca luz que Deus cedeu a mim, eu passo para vocês, de forma que vocês peguem essa pequena luz, que não é pequena em mim, mas é grande luz de Deus, e façam de forma que ela possa iluminá-los agora e sempre. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.